agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos ao Expresso 80, um comboio de baixa velocidade que promete passar por todas as estações e apeadeiros dos anos 80. Começámos a viagem de hoje com os Depeche Mode, Everything Counts. Agora, Belinda Carlisle, Mad About You. We'll be right back. You tivemos com os Evan 17 e o tema Temptation. Agora, What You Need in Excel. Draw out the lesson. Tem este Fergal Sharkey, a Good Heart. Agora as meninas Four Non Blondes, What's Up? Top of my lungs, what's going on? still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Woo! É a loucura dos Kiss, Crazy Crazy Nights. Agora a frieza dos Foreigner, Cold as Ice. Yeah. ouvimos o tema November Rain dos Guns N' Roses. Agora a Kate Bush, Cloud Bursting. I still dream organ on. I wake up crying. Like my yo-yo, that glows in the dark. A second night emotion.

in the sky. It's more the way your eyes are laughing as they glance across the great divide. If I had a photograph of you or something to remind me, I wouldn't spend my life just wishing. Foram os A Flock of Seagulls, Wishing. Agora os Ice House, Great Southern Land. Thank you. foi o tema Dirty Creature dos Split Dance. Agora os Simple Minds, Glittering Pride. Live together in perfect harmony. bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together quando eles se juntaram, Paul McCartney e o Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Agora, Cambódia, Kim Wilde. Thank you.

continente norte-americano vem John Cougar Mellencamp, Hurt So Good. Da Austrália vamos passar os Men at Work, Be Good Johnny. Johnny, don't you slip up or play the fool. Oh no, ma, oh no, da, I'll be your golden boy. I will obey every golden rule. Get told by the teacher not to daydream. Get told by my mom. Beginning to play cricket this year, then are you, Johnny? Nah, nah, nah. Well, you sure are a funny kid, Johnny. But I like you. So tell me, what kind of boy are you, John? I only like dreaming all the day long, and no one.

consigo compreender. Sempre esta sensação que estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar a vontade. Com António Variações e o tema Estou Além. Agora vamos ficar com a voz de Xana, os Rádio Macau. Amanhã é sempre longe demais. Sendo mais um. foram o 7ª Legião, por quem não esqueci. Agora vamos para Cairo, os Táxi, e assim terminamos o Expresso 80 de hoje. Não se esqueçam, para a semana, no mesmo local, à mesma hora.